flagra.blogspot.com. Boa tarde, bem-vindos ao Hora do Flagra. Hoje, primeiro nas músicas portuguesas e a seguir, 10 faixas de Dreamball. miúdas, milhões, alturas, fudões. Redes com defeitos, prémios, preconceitos, por fora das médias, por fora, por fora. Vire a inocências e outras ingerências, o bico do prego, o computador. Querem aos molhos, papiros, despachos, perfil sonhador, língua, piripiri, multas, araquiris, tareias, tragédias, benção do Senhor. Idades de luto, putinhos, só putos, no fute da bola, sem trunfo, na tola, gêmeos, dinossauros, mapas, caravelas, nave espacial, olhá, da aldeia, idades na ideia, andores e condutos, ai flores, ai produtos, lixeiras, as neiras, os homens sem dono, anúncios, dados, sondagens, estádios. Eu cá fico à espera de outros resultados. Hey!

já virei e vim para a luz. Tanto a esquerda na mesma roda e é que a esquerda e eles em vão. E por estar tudo meio mal. Esta é que é a segunda roda, isso mesmo, e abre uns bolsos. E por que eu já virei e vim para a luz. Tanto a esquerda na mesma roda e é que a esquerda e eles em vão. E por estar tudo meio mal. Passeio à direita tu. E vamos dar início ao Brimbau. Começamos com Brimbau Blues. Thank you. Yeah. Tamba de em roda de toda mulher pelada. Papelo meia lua, jogou de couro fechada. Barra de passa rodando, barra de cabeçada. Corujão fica de fora, mas não me leva porrada. Meu virimbau não chora quando é hora da lapada. Fica tocando com força e pedindo a Deus, e pedindo a Deus. Tá no meio, tá no meio. Então pode pedir. Devida, meu Deus. Devida, meu Deus. Camará, eu sou mandingueiro. Eu sou mandingueiro, camará. Eu sou mandinga. Eu sou mandingueiro. Camará, jogue pra mim. Jogue pra mim, camará. Vem, mas pega esse nego, derruba no chão. Esse nego é valente, esse nego é o cão. Pega esse nego, derruba no chão, esse nego é safado, ele é limão. Pega esse nego, derruba no chão, esse nego é valente, esse nego é o cão. Pega esse nego, derruba no chão. Gazumba, gato preto, bubinho e pirajá. Tu vale mestre sim, usa beleza de palambola. De seu de marubala, vem carrasco colorau. Já vem nem pé de vento, vem virado no diabo. Vem com teta, boca roxa, carrapato, dó de carro. Todo duro. Vem Tony, Del Bruto e vem sapo. Mestre Viva, Xangô e mulatinho. Mas eu vou pedir pra Deus. Deus, viva meu Deus, camarada. mestre. E viva meu mestre camarada. E é quem me ensinou. E quem me ensinou camarada. E é da volta ao mundo. E da volta ao mundo camarada. E é que o mundo deu. E que o mundo deu camarada. E é que o mundo dá. Como vai, como tá? Camujere. Como vai você? Camujere. Se vai bem de saúde. Camujere. Oi, pra mim é prazer. Camujere. Como vai, como tá? Camujere. Como tá você? Camujere. Se vai bem de saúde. Camujere. Oi, pra mim é prazer. Oi, canarinho da Alemanha, bora! Canarinho da Alemanha, que matou meu curió. Canarinho da Alemanha, que matou meu curió. Eu, o segredo da lua, quem sabe é o clarão do sol. Oi, canarinho da Alemanha, que matou meu curió. Canarinho da Alemanha, quem matou meu curió? Canarinho da Alemanha, quem matou meu curió? Canarinho da Alemanha, quem matou meu curió? Canarinho da São Bento me quer. Ai, ai, ai. te chamou. Ai, ai, ai, ai. Ô, solta a mandinga, menino. Ai, ai, ai, ai. Ô, se me bota no chão. Ai, ai, ai, ai. Ô, capoeira de Angola. Ai, ai, ai, ai. Ô, é com fome a razão. Ai, ai, ai, ai. Ô, São Bento me chama. Ai, ai, ai, ai. Ô, São Bento me quer. Ai, ai, ai, ai. Ô, São Bento me chama. Ai, ai, ai, ai. Oi, São Bento me quer. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, dê. Joga bonito que eu quero aprender. Ai, ai, ai, dê. Minha Nossa Senhora vem me proteger. Ai, ai, ai, dê. Ai, dê, ai, dê, ai, dê, ai, dê. Quero aprender. Ai, ai, ai, dê. Ai, dê, ai, dê, ai, dê. Ai, ai, ai, dê. Apanha a laranja no chão, tico-tico. Se meu amor for embora, eu não fico. Apanha a laranja no chão, tico-tico. Se meu amor for embora, eu não fico. Apanha a laranja no chão, tico-tico. Se meu amor for embora, eu não fico. Apanha a laranja no chão, tico-tico. Se meu amor for embora, eu não fico. Apanha a laranja no chão, tico-tico. Se meu amor for embora, eu não fico. Apanha a laranja no chão, tico-tico. Se meu amor for embora, eu não fico. Apanha a laranja no chão, tico-tico. Se meu amor for embora. Thank you. Mm-hmm.